tira a roupa. Vai, vai. Tira a roupa, sua lua. Vai. Exclusividade. Vai, vai. Tira a roupa, sua lua. Tira a roupa. Vai. Tira a roupa, sua lua. Vai. Fica pelada e vem beijar na minha boca. Tira a roupa. Vai. Tira a roupa, sua louca. Tira a roupa. Vai. Tira a roupa, sua lua. Tira a roupa. Vai. Tira a roupa, sua lua. Fica pelada e vem beijar na minha boca. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota sim. Bota, bota, bota, bota. Bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota sim. Bota, bota, bota, bota. As piranha do 12 do Siga dançando é o esculacho. Ela joga a bunda pra cima, ela joga a bunda pra baixo, ela joga a bunda pra cima, ela joga a bunda pra baixo, ela joga a bunda pra cima, ela joga a bunda pra baixo, ela joga a bunda pra cima, ela joga a bunda pra baixo, ela joga a bunda pra cima, ela joga a bunda. DJ Marcos Cauê. DJ Marcos Cauê. The best, the best. Solta a putaria, porra. Vai, tira a roupa. Vai, vai. Tira a roupa, sua lua. Exclusividade. Vai, vai. Tira a roupa, sua lua. Tira a roupa. Vai. Tira a roupa, sua lua. Fica pelada e vem beijando na minha boca. Tira a roupa. Vai. Tira a roupa, sua louca. Tira a roupa. Vai. Tira a roupa, sua louca. Tira a roupa. Vai. Tira a roupa, sua louca. Fica pelada e vem beijando na minha boca. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota sim. Bota, bota, bota, bota. Bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota sim. Bota, bota, bota, bota. As piranha do 12 do Siga dançando é o esculacho. Ela joga a bunda pra cima, ela joga a bunda pra baixo, ela joga a bunda pra cima, ela joga a bunda pra baixo, ela joga a bunda pra cima, ela joga a bunda pra baixo, ela joga a bunda pra cima, ela joga a bunda pra baixo, ela joga a bunda pra cima, ela joga a bunda, bunda, bunda.